Tango, Gojan, Tan, Mike, Yankee Wolf, chame no zero. Tango, Yankee Wolf, eu tenho que estar autorizado. Afirmo. Atual, observador, bom, é 2-3-5. Breakdown, Mato, Internação, Forte, Proximidação, Brasília. Paulo 33 Brasília, pronto. Pronto. Paulo 33 Brasília, 360, Operador 117, curva direita, na Arbora 1, transição Elefa, Transponder 5113, controle 119, decimal 8. Brasília, 360, Paulo 360, Arbora 117, controle 119, 8. Corregimento correto, com 233 já pronto. Ou não, esse é uma meia dúzia. November Lima, somente o next. Para ingresso 97, é como novembro, só ter informação de autonomia? November, passar ingresso 35. Pronto para decolagem. Salvador, bom dia, o azul 4234, tira Fox Trot. Azul 4234, pronto, cópia. Afirmo. Azul 4234, autorizado Recife 350, Perdolou 17, curva esquerda na Puca, Jamaracaju, transponder 5115, controle Salvador 119-18. Autorizado então, decolagem da vez, Puca, Jambo, Aracaju, nível 3.0, porta pelo número 7, 5115 no transponder e controle 198, azul 4234. 4234, pronto, flashback. Autorizado, chame táxi. autorizar a decolagem da 35, o vento variável com 3 nós. Espera da conquista 180, direto Elefa, pistão no zero, curva direita, arbor 1, transição Elefa, transponder 5121, controle 119, decimal 80. Espera da conquista, nível de voo 180, decola da 1-0, arbor 1, transição Elefa, curva direita, 5121, 19-8, contrário. Contagiamento correto, já entrou. Para o tarde, está 3-5, no 7. Com 173 a bordo, 315 de autonomia, alternando com 15. Estou 35 no 7 autorizado, Sasha, que via abate 24, que foi Índia. Ponto de espera da pista no 0, chame torre 118, decimal 612, que legal no 0, no 2. E 2, parte 1, chama com a espera torre. Obrigado, bom trabalho, tá? 3, 5 no 7. Obrigado, senhor também. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, autorizado para o Chivec Chemitaxi. Pode estar autorizado. Salvador, bom dia, Altan 35 no 7, passa para a 10 no 9. 35 no 7, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, o vento 340 graus com 04 nós. Alinhando decolar, passa para a 0, Altan 35 no 7. Azul 434, número 2 no setor, aguarde. Aguardando, 434. Sainz, voo na 233, QLB 1228, também às 6 horas, Chaterna com o Pix. 1233, autorizado táxi, à direita, VTX India, ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 95, que negava 0 no 2. Sainz, chama a torre 286, 118, decimal 6, corrija. Pushback autorizado, chama o táxi. Autorizado, pushback, chama o táxi para 234. 7, bom dia. Salvador, departure control, good morning, this is Sun 3517, best 1200, climbing to flight level 360, Arbor 1, departure, transition 11. Sun 3517, radar contact, Arbor 1, departure, climbing to flight level 360. Climbing to flight level 360, Sun 3517. Salvador, 1233, autorizado em área e manter pista no zero. Manter no zero, 1233. Alfa Tango Eco, Bruno November, quando possível estimar de pouso? Autorizado a decolar, pista no zero, vento 360 graus com 05 nós. Decolagem na 0-0-2-3-3. Táxi Azul 4234, 118 a bordo, 2 horas e 15, alternativa São Gonçalo. Autorizado táxi Azul 4234, via direita, via Taxi Índia, ponto de espera da pista no 0118, decimal 612, QNK no 012. autorizada aqui via a direita nossa. Via Índia e quando pronto 18 também. Do 4234. 233, contato Radana decolagem via saída Arvo 1, sub e mantenha nível de voo 360. Desci ao 360, agora 233. Bondinho Azul 4234, se aproximando do ponto de espera, pronto. Bondinho Azul 4234, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vem 030 graus com 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar, Azul 4234. Decolas 21, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, azul 4234, obrigado, lá pela. Paulo Romeu, como é que é que manati? Tendo meu pé autorizado, pistola 7, curva direita, corredor axé, controle Salvador 119, decimal 8, transponder 0125. Aru. Azul 4234, contato radar na decolagem, via saída PUCA, se me mantenha nível de voo 350. Via saída PUCA, ascensão 350, azul 4234. Center 517, call resistance center 126.0, if enable 128.8. Azul 4234, autorizado direto Romeu Fox 08. Autorizado direto Romeu Fox 08, 4234, obrigado. Azul 2783, para frente da Fox. Azul 73, ponto cópia. Pronto. Azul 2783, autorizados de Parada Conquista, no 60. Pistão no 0, curva direita, arbor 1, direto elefa. Controle Salvador 1, 119, decimal 8, transponder 5132. No 60, para Vitória da Conquista, da Parada 10, curva direita, na arbor 1, elefa. 198 ao controle, 5132 é o transponder, 7282783. 783, corrigimento correto, chantão. Vamos lá. Solo, passareiro 2283. Passareiro 2283, solo. Para informá-los que não cumpre o gradiente mínimo de subida arborô, não levanta 3 mil pés. Entende, cumpre o gradiente de 3 mil pés, então, perfil mínimo da saída. É, obrigado. Uno 233, chame o centro registro de frequência 126.0, alterna 128.8. 260, TV, 28, 233, bom dia. Bom dia, bom dia. Azul 4234, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. 2685 e 2545, azul 4234, é um excelente dia, muito bom trabalho. Igualmente, bom voo. Alfa-Tango Eco 019, Denver. 58 milhas, noroeste de Salvador, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro Recife. Frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Bruno 092, bom dia. Via chegada voo médio 1, desce para o nível de voo 050. Ajuste no 012. Altero já, direto TAP, com no 092. Alinhar e decolar. Pista 17, o vento 030 graus com 04 nós. Informação de autonomia, eu acho que é mais quem aqui. De autonomia, eu obedeço com 4. Certo. De autonomia alterna Salvador. Sai 2223, parte principal, taxi Índia, ponto de espera da pista no zero, torre 111, extensão 612, aqui negar no 012. E2, chama na pronta, ponto de espera da 110, 1826, via Índia, com 323. Decolas 35, controle 119, decimal 8, bom ver, bom dia. Graças, bom dia. Controle de Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Anjo. Papa Romeu, Oscar Mike Anjo, mantém as posições visuais, corredor a chão no meu pé. Anjo. Sargento 3, autorizado, chame tarde. Vamos lá. Yankee, reposte 2-0 milhas, avançado de Salvador. Yankee. Yankee 4753, via chegada bom, subida para o nível de voo 060. Ajuste no 012. Das 3, decolas 38, controle 119, decimal 8, seu bom voo, bom dia. 198, bom trabalho, bom dia. Salvador Passaredo 2228, Arvoro 1. Passaredo 2223, confirme. 2223, perdão. Avarei 2223, contato radar na decolagem via saída Arbo 1 no sub, mantém nível de voo 180. Reversão só nível de voo 180, não cumpre o perfil da saída formado para o solo. Sente, sub sem restrições, passarei 2223. Sem restrições, 2223. Victor Charlie Hotel, Sierra November Uniforme, Índia. Índia Uniforme, pronto, cópia. Bruno 092, Jota para 2, meu teste, instruções, ajuste no 092, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista no 0, responsabilizado. No 092, sem restrição, até 2 seu pé, vai reportar estabilizado no X-Ray da 10, gol, 092. Bruno 092, tráfego 2 horas, 27 milhas, rumo oeste, passam 3 mil pés, em ascensão, Alfa Tango 72. Positivo, negativo, contato visual. Passaria 2223, tráfego 11 horas, 25 milhas, rumo nordeste, passando 070 para 2 mil pés, Boeing 737-800. Seguinte, 2223. Passaria do 2223, vai direto Argo. Direto Argo, 2223. 3 solicita coordenação direta ao destino, quando possível, a vitória da conquista. Sim, chegou as coordenações. Obrigado. Exato, Serra November, Índia Uniforme, nível 100 direto. Pista no 7, curva direita, Coral, 1 Bravo, saída, transponder 5144. Esquerda por 1,6 milhas, caso de falha, voa direto ao destino, 223. Confirmo em parte, parte 5. Tchau, B. Gente, você está chamando então, eu no 8, meia dúzia. Afirmo. Salvador, bom dia, 2723, autorizado em área decolar, pistão no zero, o vento variável com 03 nós. A gente decolou no 0023. Pro meu pé, ajuste no 092. Passaria 2223, está a 6.8 milhas, sul de Salvador, assuma a navegação inicialmente na proa de Elefa. Ele é a FA 2223, está visual com o tráfego. Sente. Aparro meu Oscar Mike Yankee e quando possível estimar de pouso. Aparro meu Oscar Mike Yankee. São 055, ciente. Não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência livre para autocoordenação. Papai Romeu, Oscar Mike Yankee. Decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 198, vamos lá, bom dia. 18, decimal 6. 6-6, boss. Ban 4753, VFA para 2, meu pé, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Da pistão no 0, reposto autorizado. Conselho Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1 no SUS, mantenha nível de voo 1-60. 1-60, Azul 2783, via Iwood. O Azul 2783 informa que vai passar embaixo da restrição de 15 milhas, ok? Azul 2783, super sem restrições para o nível de voo 1-60. 1-60, tem certeza, Azul. Tem que ir pra Avianca, Sierra Índia, Papa Oscar, telescópio. Papa Oscar, Marco, para Avianca, autorizado, Sierra Índia, Papa Oscar, nível 200, direto. Pistona 7, curva direita, Arbor, transponder 5143, controle 1119.8. Saída Arbor 1. AB. Acionamento táxi, Mac Bravank, Torre 118, decimal 6. Então, 4753, complete nos procedimentos, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 2195, Torre, está 4753, agradece, até daqui a pouco. Então, 4753, correção, frequência 118, decimal 6. Ok, 2 ou 6, está 4753, obrigado, até daqui a pouco. Até, bom pouso. Gol 092, livrou na frente. Gol 092, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 096. Salvador, muito bom dia, tá? 4753, Terra Baixada, Salvador, contigo. Bom dia, tá? 4753, altímetro no 0, no 2, 1012, o vento 050 graus com 07 nós. Pouso autorizado, pista 1-0. Pouso 1-0, tá? 4753. Mata Gol Salvador, muito bom dia, azul 2796. Salvador, azul 491. Azul 4981, voe Buff para interceptar a chegada Buff, deixa para 4000 pés, ajuste 9093. Buff, e deixa para 4000, 9093, o azul 4981. Mais 5 minutos o plano aparece, chama o copo. Ah, tá ok. Agradeço, ajuda até também. Tchau, hotel, reporte alinhário pronto, cabeceira 17. 753, no solo 52, chama agora o solo 121, decimal 1, bom dia. 211, bom dia. Solo 4753. 4753, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 7, 4753. Autorizado decolar, pistão no 7, vento 030 graus com 05 nós. Bom dia, Rota Mike Bravinha. Bom dia, Mike Bravinha, que prossiga. Acionado para o CAF com 06 agora. Economia? 4 horas mais 45. Correção, 5 horas mais. 4 horas mais 45. Obrigado, do táxi, Mike Bravinha, que reporte para ingresso na Taxi Oscar. Quem é que está na porta, está na hora? 6312, bom dia, via chegada Palmeiras de 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 013. Mantenha inicialmente perfil número 2 na aproximação, chame 6312. Passaria do 2223, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, bom dia. Sim. Avatanco Vitor, Charlie Hotel, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, submantém nível de voo 1900. Só mantém nível de voo 1900, confirma que está livre da edição, Vitor Charlie Hotel? Mantenha o perfil da saída, Avatanco Vitor, Charlie Hotel. Eu mantenho o perfil da saída, Vitor Charlie Hotel. 4981 no controle. Nós estamos fazendo aqui uma enquete sobre o procedimento da aeronave. Quando se for vetorado para algum procedimento da aeronave para falhas de comunicações, é preferível distância ou minutos para o final do procedimento? Distância. Distância? Subida Conde, curva esquerda após a decolagem na 1-0. Aciona 5171, controle 1-1-9-8. Autorizado João Pessoa, nível 170, rota do plano, decola na Conde, curva esquerda, pista no zero. Aerodial 33, Recife, direto. 5171 é o transponder e 119.8 é o controle azul 2796. Azul 2796, contagiamento correto, chama para puxo para estacionamento no parte 3. Camarada, puxo para estacionamento, azul 2796. Muito obrigado, hein? Apatango Vita Charlie Hotel, confirme para o hotel para o destino. É a 251, senhora. Apatango Vita Charlie Hotel, vou direto do destino, mantém inicialmente a restrição de 3 mil pés. Vou direto do destino, inicialmente eu mantenho a restrição de 3 mil pés. Vita Charlie Hotel. Azul 4981, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado o final do procedimento e ele é excluído. A pista no 0 é desabilitado. Desça para 2 mil, reportar o final do... Excelência, aqui o Azul 4981. Venha com solicitação do controle, mantenha a posição agora por mais de 2 minutos. Xené 6312, vai autorizar direto e TAP. É 3-1-2, final por 2 horas, 2-7 milhas, como sudoeste, mantendo 3 mil pés, Papa Alfa Tango 4. Papa Tango Vitor Charlie Hotel, tráfego 12 horas, 2-5 milhas, como nordeste, descendo para o nível de voo 050, é 2-3-2-0. Zero, que pista da sede decolagem autorizado, vento 030 graus, 05 nós. Marque para vento iniciando. Passando Zulu, Juliette, Zulu, Charlie. Mantenha-se em condições visuais, após para a descida, ajuste padrão, ingresse no corredor caça-prego. 02, chame controle de Salvador, 119, décima 8, o... 119, hoje é Mike Braviari, grato, bom serviço. Sou Juliette, Zulu, Charlie. Capitão Vitor Charlie Hotel, tráfego superado, submantém nível de voo no 00. Xanama 3112, tráfego superado, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. A pistão no 0 já está estabilizado. 2 mil, apontar estabilizado. Xanama Salvador, azul 4981. Azul 4981, no completo final do procedimento, chama 3.